Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Uma edição que é muito especial porque marca o regresso à normalidade da Rádio Antena Web, como é lógico também das emissões do Histórias da Eurovisão. A edição de hoje, de 11 de janeiro de 2013, marca então o princípio de uma nova etapa também na Rádio Antena Web e, como é claro, no nosso Histórias da Eurovisão. Ora, na última edição, que foi para o ar em novembro do ano 2012, trouxemos aqui à antena o Festival Eurovisão da Canção, ano de 1969. Um festival que, aliás, teve bastantes particularidades. Ora, como acabou a década, 1960-1969, vamos aqui trazer os 10 nomes que venceram este festival. E vamos de 3 em 3, porque assim é que deve ser. Vamos começar. Isto que há sempre aquela discussão, mas afinal de contas começa em 1960 e acaba em 69, ou começa em 61 e acaba em 70. Para mim, começa no 0 e acaba no 9, porque o 0 é que primeiro, portanto, começa no 1960 e acaba em 1969, esta sexta década do século XX, e a primeira completa do Festival Eurovisão da Canção. Portanto, hoje, sem grandes detalhes, vou trazer aqui à antena as 10 músicas desta mesma década. Vamos então começar pelo ano de 1960. Um festival que teve como destaque Jacqueline Boyer, um nome influentíssimo no mundo da música francesa, e ela venceu com Tom Pili, música que venceu então este festival Eurovisão da Canção, ano de 1960. Em 1961 foi outra canção em francês que venceu, mas desta vez pelo Luxemburgo. Chama-se Nous les Amoureux e foi cantada por Jean Claude Pascal, um nome que, aliás de ser influente no mundo da música luxemburguesa, é o na música francófona, ainda hoje, e já não é em vivo. Vamos também ficar com um tema que em 1962 deu o primeiro título à Dinamarca. Aliás, a Dinamarca é daqui a bocadinho. Já lá vamos. 1962, Isabelle Audrey, um nome que também marcou a história, também fez história, não só na Eurovisão, mas na música em França. O tema chama-se En Premier Amour. Uma música bonita, aliás, são todas elas. E são, de facto, músicas que tiveram peso para vencer este festival. Um festival que acabaria por ficar marcado nas suas décadas, aliás, nesta mesma década, por originar um empate entre 4 primeiros lugares. Isso mesmo. Não vamos falar disso hoje, já falamos disso numa edição anterior, na respectiva. Hoje vamos ser mais rápidos, até porque há mais músicas do que aquilo que é habitual, porque nós ficarão para edições futuras deste Histórias da Eurovisão. Lá veremos de voltar noutras oportunidades. Por agora vamos então ficar com estes 3 temas, sendo que o primeiro é de França, trazido por Jacqueline Boyer, o tema chama-se Tom Pili, e é o primeiro que vamos ouvir hoje na edição, que aliás começa com 3 temas franceses, 2 deles da própria França. Tom Pili a 2 châteaux, le premier en Écosse. Tom Pili a 2 châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi 2 grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. Dans sa chambre, la fille du roi lui sourit, et la bergère aussi.

s'oublie jamais, qu'un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Que tous ces baisers qu'on s'est volés plus que donnés, ces gestes innocents nous engageaient pour si longtemps. Non, les enfants d'alors que nous étions encore n'ont pas soupçonné tant ils étaient émerveillés qu'un premier amour, leur premier amour, está a fantástica voz da francesa Isabelle Audrey, que marcou então esta primeira sequência musical no nosso Histórias da Eurovisão, hoje mais musical. Agora vou trazer-lhe um tema, agora sim, da Dinamarca. Em 1963, os dinamarqueses, com Greg e Georgian Igman, venceram este festival. Foi a primeira vez que a Dinamarca conseguiu, aliás, a primeira vez, creio até, que um país nórdico conseguiu arrecadar este título. Nórdico costuma referir ao Bloco de 4, Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca, exatamente. Ora, e a Dinamarca foi então premiada com o certame no ano de 1964. Aliás, 63, peço desculpa, o festival que se realizou em França e foi então mais um dos festivais que teve uma enorme aderência desta vez e cada vez mais em termos televisivos. É, de outro tempo, a rádio transmitir o festival Eurovisão da Canção já quase parece uma ideia desanexa, e a verdade é que hoje em dia não faz muito sentido. Mas um dia destes, quem sabe, com o revivalismo das tecnologias ou a saudade, digamos assim, possamos voltar a ter numa emissora portuguesa o festival Eurovisão da Canção. Bom, mas seguinte, Dance Avisa, a música que vamos aqui ouvir, na voz de Greg e Jordan Igman, cantada então pela, aliás, representando então a Dinamarca, uma música que é também uma balada, como aliás a maioria daquelas que ouvimos aqui hoje e que vamos ouvir. Aliás, este foi uma década marcada por baladas. 1964, em Copenhaga, foi a vez de Nonoreta, de Gigliola Cinquetti, ou Cinquetti, marcar o primeiro grande sucesso do festival Eurovisão da Canção. Depois de Domenico Modugno, chegou a vez da jovem cantora de 16 anos, Gigliola Cinquetti, marcar ainda mais do que o seu anterior conterrâneo participante, marcar este mesmo festival. Gigliola Cinquetti, aliás, levou para Itália o festival Eurovisão da Canção de 1965. Ela venceu indiscutivelmente este festival de 64 com o tema Nonoreta. Vamos ouvi-lo. Também quero dizer que vamos ficar com o tema de 65. A música chama-se Poupée de Cire, Poupée de Son, um nome que, embora quase que reporta um país, ela é multilingue, quase que lhe posso chamar assim. Ela canta em italiano, alemão e francês. E era habitual o France Gall fazer isso. Portanto, ela aqui canta em francês, como poderia não cantar, enfim. Já agora, ela representou o Luxemburgo. Facilmente se percebe porque é que ela canta nestes três idiomas, porque os próprios luxemburgueses têm, quase como os suíços, três, não diria três cantões, mas três influências muito intensas. E daí que, para além do luxemburguês, que curiosamente não foi adotado em termos conhecidos, não foi adotado pela cantora, mas sim, adotou, para além do luxemburguês, há o italiano, o francês e também o alemão. Ora, ela canta nos três idiomas. Aqui, em 1965, venceu este festival precisamente em francês. Aliás, é curioso porque destes títulos, muitos deles estão a ser atribuídos a países latinos. O Luxemburgo não é bem um país latino, mas tem muitas influências disso. E a verdade é que, para além deles, é a França, é a Itália. França com dois títulos neste momento, e já corridos seis. França com dois títulos, Itália e Luxemburgo, também a Dinamarca foi um dos enfim, dos premiados. Aliás, Luxemburgo com 2, estava aqui a faltar-me um, e aí está. França com 2, Luxemburgo com 2, Itália com 1, Dinamarca com 1. Vamos lá ver se sempre temos aqui mais algum. 1966, e porque desta vez serão um total de 4 músicas. Udo Jürgens, que é um nome ainda hoje influente na Alemanha. Mas ele venceu pela Áustria, cantando Merci. Merci Chérie, a música de 1966 também foi um sucesso. Ela foi cantada originalmente em alemão, com título francês, mas foi depois gravada pelo próprio Udo Jürgens em francês. E, aliás, foi curiosamente em francês que teve mais sucesso, aliás, muito mais sucesso. Vamos ouvir então estes 4 temas. E há aqui um novo país, 7º vencedor. O quarto país, aliás, o quinto país a vencer, a Áustria, com Merci Chérie na voz de Udo Jürgens. Mas primeiro vamos lá ouvir a canção da Dinamarca, este tema de Greg e Jürgens Igman. O tema que vamos ouvir tem um nome, enfim, eu confesso que não tenho aqui à mão a tradução disto, mas não deixa de ser um nome muito fácil de decorar, interessante, despertador, enfim. Dantes avisa. Vamos ouvir então este tema da Dinamarca. So streif die in Wankut, lille kinkers, ein wim. Als ieder kan hun al het lieden, te kunnen als iets bim, die dit zin. Met zulke leid va in tretok, die zweit op het nu, ein kat. En risselen die bekken, in wisselen die hekken, dat hier, a dege meer en nat. Jeg vandrer os to, dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen, hvor du ønsker det, danser vi hen. Sølvfløjt fra en trætop, et svært og flot lyd af en kat. En riselet i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du går ligger engen, jomfru dagfly går til ro. Dagen står puk, kold af sengen, og går over solens ro. Med os to, jeg er med os to, dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Elskede per uscire sola con te e non avrei nulla.

chérie, chérie, unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu, deine Tränen tun weh, so weh, so weh, unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild wie die Liebe, die Liebe allein, nur die kann so sein, so sein, so sein. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, so schön, so schön. Merci, chérie. So schön, so schön, merci, chérie, merci. Estão a ver o ritmo de Merci, chérie? Não vos faz lembrar nada? Bom, então um dia destes, lá é terceira antena, se não me esquecer, esperemos que não. O tema que o próprio Udo Jürgens interpretou um ano antes, em 1965, e que ainda era mais parecido com o Nuno Leitá do que este que acabamos de ouvir. Em termos rítmicos, há imensas semelhanças, mas ainda em 1965, um tema também cantado em alemão, representado na Áustria, era ainda mais evidente, não no sentido de cópia, mas no sentido de inspiração. Até o som do piano e dos instrumentos de cordas tinha um certo toque à Nuno Leitá. Mas a música não venceu. Ah, isso não. Mas em 1966, Udo Jürgens conseguiu aquilo que se propusera. Não é muito habitual vermos dois anos consecutivos um artista, o mesmo artista, representar o mesmo país. Já aconteceu coisas um bocadinho mais estranhas do que isso, mas isso, por acaso, não é muito frequente de assistirmos. Era mais um país a vencer, em 1967, Reino Unido. Puppet on a String, 1967, Sandy Shaw a vencer então pelo Reino Unido. Em 1968, um novo país a vencer também. A música com mais lalalás do mundo e que proporcionou, neste caso na voz de Maciel, proporcionou uma das histórias mais interessantes do Festival Eurovisão da Canção de 1956. Aliás, a Espanha está a repetir histórias. Ainda em 2010 teve que repetir o tema Algo Pequenito, já que, na altura, um dos espectadores, enfim, decidiu saltar para o palco e fazer parte da coreografia. Ora, como isso não podia acontecer, não podia dar mais sentido menos no palco, a Espanha teve de repetir a música, tal como se fosse a vencedora. Por acaso, até ficou numa posição nada confortável. Mas, enfim. Dizia-o então que... Vamos aqui ouvir o tema da Espanha que, enfim, conquistou este primeiro troféu, mas é mais um país latino. E aqui estamos então a cada vez mais atingir uma diversidade, porque desde 1965 que não há um país repetente. Em 1965, Luxemburgo, 66, Áustria, 67, Reino Unido, 68, Espanha e 69 é a Espanha outra vez. Salomé, a cantora que interpretou Vivo Cantando, uma música que também fez muito sucesso na Espanha e aqui algo em Portugal, e que levou ao delírio os madrilenos, e tudo porque A Espanha venceu fora e dentro de portas. Bem, lógico, em 1970 já seria outra música a vencer e outro país. Aquilo que eu lhe vou dizer apenas é que países novos só encontramos em 1971 e 1973. Porque por enquanto vamos mesmo ficando por aqui. Mas agora deixe-me dizer-lhe aqui uma nota. É que neste festival houve... Aliás, foi no festival anterior. Houve um empate. É verdade. Houve, portanto, um empate. E houve... portanto, houve 4 primeiros lugares. Foi bastante muito curioso. Mas que já falei numa edição anterior, talvez vamos aqui a referência, porque isto aconteceu pela primeira vez e única na década de 1960. Aliás, não foi única, mas única nestes moldes em 1960. Já até que é de 1960. Agora então, se despeço-me com Salomé e o tema Vivo Cantando. Fique bem, tenha uma boa tarde. Voltamos a encontrar-nos no próximo sábado para então aí sim falarmos de 1970. Boa tarde ou boa noite, como preferir, e até à próxima semana. Like a puppet on a string. Yo canto a la mañana que ve mi juventud, y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós.